Apesar de tudo eu tentar, um dia eu sabia ia acabar. Um dia eu ousei ser eu mesmo e tentar a todos agradar. Como meu jeito de viver, mas só consegui sofrer. Para um lugar onde a única coisa que importa é a paz. Meu amigo, isso você pode acreditar.